Sai da Como, transição Nenim para o Nilce Voo 340. Vamos Nenim 340, né? 314. Controle de boa, Azul 4206, informação Movember, passo 210. Azul 4206, controle Salvador, atendo identificação, dentro da via chegada Mar para o Nilce Voo 050, ajuste altímetro no 098. 050, via Mar no 098, Azul 4206. Portão 3190, pode descer para 2000. Então 3190, desça para 2007, está autorizada final do procedimento ILS-XY0, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado no X-Ray, então 3190. Voo no 869, controle. Papatango Lima, Quilo Bravo, confirmando se acionado algum transponder, qual tipo de aeronave? Entendido, Sander, decolou de Feira de Santana para Salvador. Ação de código transponder 0146. Ajuste ao tempo em Salvador no 018. Mantenha condições live. Informe o BOB. Estou passando Lima aqui no braço. Ainda não há negativo contato radar. Pode em subida, passa 2000. Chama controle no 0-8, com 169 da Clô 50. 08. Três, eu prodi COG, eu vou tirar 63 ou 94? Para o controle? Tirar 63 ou 94, solicito a prodi COG, eu vou. Autorizar direto COG, vou tirar 63 ou 94. COG, 63 ou 94. Controle Salvador, voa Tango 1169, saiu ali da Mótima, passa 3400 em subida. Voo 1169, contato radar na decolagem, suba via saída da transição Mótima para o nível de voo 360. 360, da Elida, do voo 1169. Pode voar Leda, dá presente, voo 1169. Presente direto Leda, voo 1169. Direto Leda, voo 1169. 69, é, não foi possível compreender essa mensagem, poderia repetir, por favor? Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, portão 612. Estabilizou ILS, OTAN 3190. 3190, chama agora a torre 118, decimal 95. Decimal 5. Oi, Salvador, uma boa tarde, OTAN 3190. Estabilizado ILS, X-Ray da 10. 3190, boa tarde, autorizado por pista no 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso 90, TAN 3190. Controle. Possibilidade de mais à frente coordenar por Edmótica? Vai. Tango Lima aqui no braço, confirma o tudo está passando, não recebe informação nem do seu modo alto, nem do seu modo char. Está batendo a 3050. Bem, faça o cheque seu transporte, sendo pai normal aí dentro. Tango Lima, Quilo Bravo, contato radar, 37 milhas, noroeste de Salvador. Mantenha voo 055, chama-se de Aldecir. Quilo Bravo, você pode voar a rotatória? autorizado, direto para rotatória. Salvador, passa ali 2231, tem informação November, previsão do plano repetir para Barreiras. Passaria do 2231, preparem a MOMO, um instante para cópia. MOMO aguardando cópia 2231. Azul 4201, está autorizado a final do procedimento elétrico, fechando no 0, desceu para 2 no 100, altímetro no 0 no 8, reporte estabilizado. No 0 no 8, desce 2000, fechando o procedimento, reporte estabilizado, Azul 4201. Azul 1169, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 133, décima 25. 651, alternando 3325, 1169. Sané 6314, chama agora o centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545. 63, alma. Travestida, Lima Quilograu. Para controle. Travestida, Lima Quilograu. Patango, Lima Quilograu, desceu para o Instituto Circuito de Tráfego em Salvador. Ajuste o altímetro no 0 no 8, mantenha a separação visual com o sol. Reporte visual com 1 no 7. Sané 6210, controle Salvador, aciona identificação dessa via, chegada MAR, para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 8. 09, deixando via 050, poderia estar direto no estado? Não tem a chegada? 62, controle Salvador, Papa Romeu, Romeu para Bosca, unidade descida. Palmeiras Romeu Bravo Oscar, controle Salvador. Temos identificação, vetoração para final do procedimento LS no 0, curva esquerda proa 070. Desça para 3 mil pés, ajuste altímetro 4 mil pés, ajuste altímetro no 0 no 8. Esquerda 070, desce para 4 mil no 0 no 8, Romeu Bravo Oscar. Pedro, Papá Romeu, Papá Serra Bravo. Ainda negativo, contato radar com a aeronave, faça o check do transponder, stand-by, normal, agente. Desça para 500 pés, altímetro no 018. Autorizado, descida para 500 pés, o Papá Romeu, Papá Serra Bravo. Papá Romeu, Papá Serra Bravo, poderia confirmar a radial no momento? É, por essa radial, o senhor está sobrevoando proibido de Camaçari. Não tem ciência da área proibida de Camaçari? Tenha se afastado da área de proibida de Camaçari. É posto visual com que a gente já conhece. Eu não tenho contato radar com o seu traço. Condor 077, go ahead. Condor 077, for planning purposes, could you confirm the SID designation and transition? Confirm the first theory. Say again? Could you please just confirm the first airway? First airway is Alpha Bravo 623, after receipt. Para Salvador, para Estados Unidos de voo, notificação, Vitor Telfox. Gente, o Vitor Telfox está sendo código transponder 0222. 0222, Vitor Telfox está presente, atualiza a base direto para isso? Prezado direto para isso, o Papa São Vitor Telfox. Estabilizado, Azul 4206. Azul 4206, chama agora a torre 118, decimal 95. Já deve ser curiado. Salvador, Approach Control, good afternoon, go 1166, information, November. Zero mesmo. Bom, autorizado pouso, pista 10, vento 180, graus 109. Repouso no 0, Azul 4206. Temp flight level 060, 1018. Possible flight direct to Task Force 1. Stay alive. Number 3 on approach. Roger, maintain Task 1166. Passarido 2231 no pronto 4. Pronto, cópia. Autorizado para barreiras, nível de voo 960. Decola da 190 curva esquerda no perfil da Momo, transição WhatsApp. Busque 42 até lá para pós conforto. 5555 transponder, controle 120, decimal 8. Transponder é 5555? Afirmo. Ok, também que não é 66. Então está autorizado para barreiras, nível 160, decola na 10, com a primeira curva esquerda, após 2000. Momo, WhatsApp, 208 é o controle, 5555 transponder, ao WISC 42. Aerovia. Passaria do só informa pelo peso aqui, não dá pra cumprir o perfil dessa carta. Gente, compra a restrição inferior e chame pronto pro chibete no metro. Para 223. Conda 077 Salvador Ground. Batando Vitor até o Fox Controle. Até o Fox Controle, pra filha. Faça check do seu transponder, stand-by normal aí dentro. Até o box. Só recebe até o box. Rapaz. Batango Vitor Hotel Fox, agora eu recebo o modo alfa, o modo Charlie ainda negativo. Estão dando a transferência aqui no Bravo. Vale. Agora sim, Papai Romeu do Passeira Bravo, recebo uma senha de 900 pés. Está agora 10 milhas de salvação. Reporte visual com que a gente é com. Está passando Lima aquilo bravo, agora sim chame torre em 1118, décimo 95. 8900. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para 2000 pés, altímetro 1019. Para o localizador, direita para o 075. Reporte estabilizado. Está autorizado a final do procedimento LS-75 no 0. Direita 075, 0909, descendo para 2000. Portará estabilizado, Romeu da Voz. Batango Vitor Hotel Fox, agora sim recebe o modo Charlie, mantendo no 1500 pés. Rui Parita, reporte ingressando no corredor Interlagos. É, Delta Fox, reporte a Parita, já está perdendo. Doutora Voz? 9 a bordo, acione e chame a torre para o táxi 1895, 1019 na justiça. Fala, boa azul, 4206, entrando aqui. 4206, táxi civil alfa, reporte antes da Juliette. Reporte da Juliette, 4206. Deu pra passear, pra onde já tá avisando? É, frequência livre e tomou pouso. Obrigado, boa tarde. Todo mundo. Boa, 166, reduce speed 230 knots. Yes, 230, reduce now, 166. Também 6210, desça para 3110, altímetro 1019, está livre da restrição vertical em TAP. 3110, livre da restrição, Xané 6210. Bravo, Sola 07, confirma o pátio destino. Sim, táxi é Papá, não consta. O clima aqui, Bravo. Alternando Rio Preto com 4 horas e 40, COB de 5 graus agora. Direita ainda, ponte espera 1895, ajuste 1018. Boa viagem, o 6999. Direita ainda, ponte espera 2905. Obrigado, bom trabalho. Azul 4206, Juliette, até o 3. Juliette, até o 3, 4206, obrigado. Até a próxima. Torre Salvador, boa tarde, Azul 69, ou não, depois foram para o Espera, 1-0, pronto. Azul 699, boa tarde, autorizado, Alinha decola, pista no 0, vento 180 graus, 109. Alinha decola, 10, Azul 699. Torre Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravosca. 2591 para a Vitória, prepare a Coral, guarda no Fracó. Prepara a Coral, guarda para a cópia o 2591. Final procedimento elétrico X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. 2010, autorizado X-Ray, pista no 0, 6200. O 1166, clear the stand to 3000 feet of Ministério 1018. 3000 feet, 1018, 1166. Papá Romeu, Tango, Papá Romeu, Papá Tango, Romeu, autorizado táxi, reporta, ponte de espera da Papá. Azul 6919. Sim. Sim, Pablo Tango Romeu. Final, cabeceira 97, baixado travado, Romeu pra Vasco. Romeu pra Vasco, cruzado, pouso, piscando 7, retorno 80 graus, retorno 09. É 9 no 9, decolado 1 no 0, controle no 0, desce 9. 208, boa, Azul 69 no 9. Sim, entrou no 0 no 8. Tá na... através de parede, vindo até o foco, descendo observado. É, reposto visual como 7. Tá bom. Controle, muito boa noite, Azul 69 no 9, passa 800 pés para o 320. Azul 69 no 9, muito boa noite. Contato radar na decolagem. Sua coronel de voo 320 na frente da Tael, transição ótima. Para 320 na Tael, ótima. Voo 1166, request down 2000 feet, visual condition. Voo 1166, clear descent to 2000 feet and clear ILS final approach runway 10. Report step, Ministério 1018. Roger, I will report established on ILS 1166. Estabilizado na sinal na pista 10, CNMA 210. CNMA 210, agora torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Após o tráfego no Papá, livre táxi, o corte freca. Oi, Salvador, boa noite, CNMA 210, na final da pista 10 X-Ray. CNMA 210, autorizado, pouso, pista 0, retorno 80 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10, CNMA 210. Para o controle Salvador, aciona a identificação dessa via chegada a mar para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 no 8. 0 no 8, mais 050. Salvador, alguma chance para o 6919 voar direto da El? Foi direto Leda, azul 6919. Direto Leda, obrigado. O decolando da 10 com curva à direita, saída Coral. Golfe 677, transporte 5-0 no 0 e controle 120, decimal 80. Correto, 2591, chega pronto para o chuveiro de estacionamento. Vai tomar quanto pronto para o posicionamento 2591. Azul 6999, dá presente e foi direto pro VAV. O VAV, Papa e Uniforme Bravo Alfa Victor, Azul 6999. Correto. Mantém, botão Romeu. Meu, após a colagem escrito a 3 mil pés até a liberação do controle de Salvador. Autorizado a decolar pista no 7, retorno no 70 graus, 09 nós. Salvador Tower, good afternoon, go 1166, 2 miles to Automarket. Go 1166, continue approach and report runway clear. Standby 1166. Channel 210, solo 16, direita solo 219. Direita 219, solo Channel 210. Vitor Delta Fox, espaço 360 para a esquerda, reporta novamente final no 6. Delta Fox. Delta Fox vai efetuar espera, soberba, autoriza. Sim, e tu tá foda. Certo. Fala Salvador, boa noite. Gené 6210, vibrou na circunstância. Gené 6210, taxi de Alfa, reporte antes da JET. Alfa, vem o passante de JET, 6210. Fala Tango Romeu, decolou no 7, confundindo 0.8. 1208, boa, obrigado. Controle, boa tarde, o Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Para o controle. Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Controle, Salvador. Você ficou transportacionado? 5571. É, suba para o nível de voo 400, via saída da El, transição em Iruma, ainda negativo contato radar com seu tráfego. Afirmativo da El, o Papa Tango Romeu está cruzando agora 2500. Em Brasília, 5 horas, livre táxi, pátio 1 no Indy, Porto Pérez, 295 e 18, Goiânia. 18, Pátio Índia, Porto Pérez 295, graças, bom trabalho. Boa semana. Amarejo, livre. Certo. Papá Romeu, Papá Tango Romeu, contato radar 5, 6 metros de milhas, sul de Salvador. Vou para o meu voo 400. 400, Romeu. Voo 1645, acendo identificação, dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1098. Via chegada a ponto para 050. Salvador, muito boa tarde, é o 6919. Para controle. Ah, desconsidero, controle azul 699. Está cruzando 165 agora. Menos, fechando agora o centro Recife em 125, décima 1, no alterno em 133, décima 25, tem um bom voo azul 69, 19. 25, 133, 25, obrigado, bom trabalho. Juliette, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6200. Uno, 66, solo 18, direita, solo 219. Juliette, 1166. 1166, Jack, Alpha, report to Quad Juliette. Next by Alpha 1.6. Sorry, o passarelo 2231 não pode ser a próxima. Sobre 2231, autorizado, Leandro, decola pista no 0, 180 graus, 109. Ali, decola pista 10, 2231. Então, 3894, está autorizado a final do procedimento LS, pista no 0, desça para 2, um prensa, ajusta o altímetro no 0, 8. Autorizado, X-Ray com 18. Autorizado o Backtrack, solo 21, um corte de frequência, fita da moto. Backtrack, autorizado, na hora, solo 1869, com informação novembro, portão 62, é pronto para a cópia. Para Brasília, prepare a arbor, só um instante para cópia. Para o Boro, mantendo a escuta. Salvador Azul 2591 com POB de 64, autonomia 0430, alterna Serra Bravo, Golf Lima, pronto para ataque. 2591 até a saída do FAT 3, de passagem ao Goa direito, após FAT 1 Índia, ponte pé 1895 e 18, boa viagem. Avisou com o tráfego autorizado 2591. No 166, ingresso Juliette, portão 9. Juliette, gate 9. Agora você. Sobre bota 3567, novembro, para Brasília, pronto. Número 2 para a cópia, prepare a árvore. Mais tarde. 7. Decolagem 23, controle 208, 208, pô. Pode ficar ligado, fica até a controle passarelo 2231. Passarei 2231, no contato radar na decolagem, suba via, saída Momo, transição VATAP para o nível de voo 160. Momo VATAP para até o 160, passarei 2231. Bravo Azul 2, com 919. Pronto para copy, 1869. 1869, autoridade 360 para Brasília, nível de voo, aerovia Pesoluno 7, decola da 1-0, curva direita no perfil da Arbor, transmissão alerta, 5-0, transponde, 1208, controle. Para Brasília, Pesoluno 7, decola da 10 com curva à direita, perfil da Arbor, após Elefa, contato após decolagem 1208, só não foi possível copiar o transponder. 5025. 5025. Correto, chame pronto, 625. Portará. Direto VATAP, 2231. Pronto. Pronto. 3567 está autorizado para Brasília em nível de voo 360 e Pesoluno 7. Decola da 190 curva direita no perfil da Arbor Elefa. 5022 o transponder, 1208 controle. Autorizado Brasília 360 Elefa, Pesoluno 7, pode decolar de curva direita, sair da Arbor. 5022 transponder, 1208 para 3567. 3567 correto no portão 8, chama o carro. Estabilizou 3894. 3894, chama agora a torre 118, decimal 95. Como, boa. Controle Salvador, boa noite, Azul 2591. Azul 2591, no contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 160. Coral 1160, Azul 2591. Voo 1645, desça para 2, um crédito está autorizado a final do procedimento de alerta que se chama 0, ajuste ao altímetro 1018. Desce para 2018 e informe estabilizado, o 645. O 645 razão desceu, tá emprega? 645 tá com 1500. É, tem tráfego agora, posição de 10 horas, 1, 3 milhas, rumo I, passando nível de voo 060, exceção nível 160, Alfa Tango 72. Incremento razão desceu. Tá, vamos aumentar a razão, 645. Torres, Salvador, boa noite, 3894, final 1-0, baixou, travou o visão. 3894, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 70 graus, 08 nós. Livre, pouso 1-0, 3894. Passarei 2231 no tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo sudoeste. Passando nível de voo 070 em descida para 210, Boeing 737-700. Ciente do tráfego, porém não tem ele nem visual nem noticas. Ah, agora noticas 2231. Salvo Salvador, boa tarde, Azul 4206, seguida 90, para Recife 330. Azul 4206 para Recife 330, pronto para Copa. Pronto, Copa. Recife 330 autorizado via Pesuro 17, decolada 1-0, curva esquerda, fica na Cuca, já Maracaju. 5032 transponde, 208 controle. 645, sim. 0-3-2 e o controle 2-0, decimal 8-0. Autorizado 5-3-3-0 e a rota do plano, o Pesuro 1-7, aerovia. Decolador 1-0, primeira curva esquerda, Fuca, Jamo, Caju. 5-0-3-2 ao transponder, 2-0-8-0 ao controle azul, 5-4-2-0-2. Correto, chame pronto para o chamei para a minha turma 3. Agora vai. Solo 3567, puxa acionar. 3567, portão 8 autorizado, chame tá. Chamará. Solo 3 direito, solo 12 em décimo 9. Direito, em Salvador. Também 143, controle, Salvador. Sem identificação, dessa via chegada bom para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 8. 38, via bom para o 050, não, 43. Fonte Juliette, 3894. Ok. Estabilizado, gol no 645. Gol no 645, chama agora a torre 1-1-8, decimal 95. 1895, 645. Salvador, boa noite, gol no 645. 645, boa noite, autorizado pouso, destino 0, vento 170 graus, 089. Autorizado pouso, gol no 645. Alfa Juliette 3894. Canto 3894, mantém posição, Alfa Juliette. Alfa Juliette 3894. 8869 no portão 62, autorização para pushback e acionamento. Polo 869 no 62, aguardo. Escuta. Azul 93006, controle, Salvador. Aciona identificação. Vou prolixar para a chegada Mário, justo ao centro no 018. Mai, com 1018-9306, identificou. 5018 no ajuste, uma boa viagem, 3567. 3894, após o Airbus da companhia, ingresso Juliette, portão 7. Após o Airbus da companhia, prossegue Juliette para o 07, 3894. Flight level 060 via Mari Arrival, 1018. 060, Mari Arrival, 1018, está autorizado a final do procedimento ILS XY no 0, desce para 2 mil pés, altímetro no 0 no 8, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado a XY, autorizado ao 360 autorizado, via P9857, decolada 1-0, curva direita, no perfil da Gael, via da Irumi. 5021 no transponder, 1208, controle. 208, graças. Quero que eu fale que está 1-0, primeira curva direita, Gael, via da Irumi, 6, P9857. Responder 5021 e o controle 1208. 6201 correto, portão 4, chame pronto no pushback. Vai informar 6201. Segunda 645, Juliette, portão 2. Portão 2, 64. 67 árvores, poderia voar a árvore da presença? Pode. Obrigado. Boa tarde, Azul 2712, confirmação Oscar, Aracaju. 2712, 170, Aracaju, pronto para 4. Siga. Aracaju, via Golf 677, autorizado 170, decola da 190 curva esquerda no perfil da Conde, aciona 0261 no transponder e o controle 208. Confirma o transponder? 0261. Copiado então para Aracaju, nível 170, Golf 677, transponder 0, saída da Conde, curva esquerda. Responder 0261, 2080, controle. Correto, 43, chame pronto, chegou para o táxi, chegou 869, temos 179 a bordo, 321, alternando com o fim. 869, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto espera 1895, 1018, Goiás. Pátio Índia, ponto espera 1895, com 1089, obrigado, até a próxima. Lula 2000 pés, autorizado ele. Lula 2000 pés, o 9306, autorizado ele. Câmbio 143, Duna, seu critério, autorizado ele. Ajuste no 0 no 8. 0 curva direita no perfil da Dael Leda Mótima. 5037, o transponder 1208, controle. Arrival, descend 2000, 1018, 207. 3897, correto, chame pronto, pushback, saneamento, gate 5. Chamará, obrigado. Salvador, boa noite, com 869, boa noite, pronto. 869, boa noite, precisado da Lélia, colapso está no 0, vento 170 graus, 109. Além de colapso está no 0, com 869. Salvador 4206, posição 3, pronto para pushback essa noite. Obrigado, 4206, chama seu táxi. Na taxa 4206. Eu 3567, chame Recife 1288. Bora 288, 3567, grato, uma próxima semana. Acho que Papa Golf acione o código 0245. 8869,42, controle 20 das novas. 08869, boa noite. É 143, chame a torre 19895. É 143, copiou? Drone Gol 869, boa noite. 69, boa noite, contato radar, subou 360, direto Eletra. 360, vamos direto Eletra, 89. Alô, Azul 4206, pronto pra cá. CLB 118, Altena Marcial com 3:30 de autonomia. Não baixou, tá bom, João. Xené, 143, autorizado. Pouso, pista no 0, vento 170 graus, 099. Em Ponte Vera 1895, 1018 na Juiz, boa viagem. 1018 direita, foram pronto 1895 azul, lá pro 1406. Salvador, boa noite, ponto 077, information, November 8011, request, startup, clearance. 07, Sam, ready to copy? Ready to copy, ponto 077. Ponto 077, clear to Echo Delta Delta Fox, flight level 270, departure for 1-1-0 after departure left turn, Poker departure, Aracaju transition, and then after Aracaju is final. Jazz Quark 5015, Salvador approach frequency 120, decimal 80. Okay, Condor 077 is clear to Frankfurt. Puka FID, Aracaju transition. After Aracaju has filed, initial flight level 270, Squawk 5045, can you confirm the departure frequency? Squawk 5015, departure frequency 120.80. Okay, Squawk is 5015, departure frequency 120.80. Pushback was correct. Como eu era, pushback, espera, o Honda 077. Call 07, confirm, okay, we are flying via Puka FIB, Aracaju transition, and after Aracaju, we fly direct to Recife or to Mike Charlie Echo. Torre de Salvador, muito boa noite, o Azul 9306, o Lock. Maceió, after Aracaju, Maceió, Maceió, Recife. 9306 9306, continua com a informação, informar que está livre. 9306 Up, Bravo, 623. Ok, Mateo, then direct receiver, Up, Bravo, 623, Condor 1869, chame Recife, frequência 1288. Recife 288, Gol 869,